Ok. Golo 994, copia? Copia, 994. 994 autorizado para Maceió, nível de voo 350 pela Upper Whisky 58, decola da 10 com curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju, transponder é 5531, no controle 1935, protege. Autorizado Maceió, nível de voo 350 via Upper Whisky 58, decola pista 10, curva à esquerda, Fuca, Caju, o transponder é 531, no controle de saída 1935, voo 994. Correto, chama para acionamento no portão 3. Amaral, no 996. Correu o voo no 606, troca. 606, autorizado a linha decolada 10, vento 060 graus com 8 nós. Saturno 78, ingresso via Juliette, portão 8, agilizando na medida do possível. Perdão, Gol 896, após o táxi do Azul, a sua cauda, coordene com a equipe de solo, autorizado acionamento, chama para o táxi. Confirmando com o 896, após a passagem do? Do Azul, foi um Azul ingressando agora no pátio, assim que ele estiver liberado, inicia o push, chama para o táxi, altímetro no 012. Após a entrada do Azul, autorizado, Gol 896. 3, 1, 110, ponto, espera pronto. Após o colega da Gol ali, mantém, então 3152. Decolou ao 01, controle 1935, boa noite. 01, 1935, boa. Boa no meio, também. Em Salvador, eu vou no 606. Contato, vigilância no 606. No 606. LF 3286. 18, 18, obrigado. Para o táxi do Trip 5, com 4 horas de longe de autonomia, 7 Singapore da Alterna, São Luís. Livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Vou chamar ponto de espera, 5317. Torre Salvador, até 3226, bom dia, agora 1:30 do externo baixar travado. Boa noite, aguarde pista ali para o pouso. Aguardando, até 3226. Até 3152, livre decolagem da 10, o vento 070 graus com 8 nós. 3226, autorizado pouso na 10, vento 060 graus com 8 nós, o altímetro no 012. Pouso na 0, tá 3226. No 52, decolou 03, o controle 1935, boa noite. Boa noite. Passar um cheque de rádio. Lúcio, 55. Oi. 994, está pronto para pushback e acionamento. 1994, aguarde para acionamento no portão 3. No 7 após o tanque, pousa ali e mantenha 10. Left turn to Puga departure and Zipa transition. Transponder 5523 and departure control frequency 119.35. Respect. Puga departure and Zipa transition. Roger, clear na tampa de level 370 via abertura 10. Takeoff order 10, takeoff turn left. Puka, depart, spot 5523. Depart control 119.35 or 1805. That's correct, call me, I'm ready for pushback and startup. All right, startup for 1805. O TAN 3226, seu solo foi o 05, taxi na Alfa, aguarde um instante antes da Juliette. Taxi na Alfa, aguarda antes da Juliette, 3226. Trip 5317, livre decolagem da 10, o vento 060 graus, 8 nós. O no 896, para o táxi, está com 46 a bordo, 2:40, alterna Fortaleza. Livre o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa, chama no ponto de espera para a decolagem no 896. Pátio Índia Alfa, vai chamar 896. O Gol 994, coordene com a equipe de solo, após a aeronave da companhia taxiar a sua retaguarda, está livre o push, chama para o táxi. Volta para o táxi da aeronave da Gol, vai iniciar e chama para o táxi, volta para o táxi. 306, chama em Recife, 12545. Gol 2545, Gol 9606. Aproximado a Juliette, o 3226. 317, contato, vigilância. Vigilância, pode curvar a esquerda lá na proa de trova? Aguarde, mantenha a proa de mão. Proa de mão, como? Vista 3152? Pois não. Pode fazer na compreensão final 310? Positivo, 310. Obrigado. E 896, tá livre a linha de decolada 10, o vento é de 060 graus, 8 nós. A linha de decola da 10, voo 1896. Voo 1895, vai pro respect setup, position 3. Sorry, position 4. Ok, well, 1805, stand by to push back and start up. Stand by, 1805. Please, 152, chame Recife em 12545. 3545, boa noite. Pode falar na Prodico, 317. 340 na Prodico Trova. 340 pro de Trova, o Trip 53. É, 17, confirme. Confirmo. Pro de Trova, 340 respeito. 340 inicialmente, cara. Cinco dois zero da TAM, livre de forma estabilizada. Livre à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Direita, vai chamar no ponto de espera, agora 994. Uno 896, decolou de Salvador aos 11, controle 1935, boa noite. 1935, uma boa. Go 1805, clear to push back and start up, call me ready for taxi, QNH now 1012. Jesus, entrará, central, vai destaque, Go 1805. Autorizado a linha decolada 10, vento 070 graus com 8 nós. Libra linha decolada. passa 130, 53 na sede. Confere. Sete, chame Recife agora em 12545. 3397, 12545. Obrigado aí, bom final de semana. Bom dia. No 994, decolou o Zuno 4, controle 1935, boa noite. 1935, vou no 994. Salvador, muito boa noite, Bono 994, cruzando 1900 na sexta. Ok, contato, vigilância, 94. CR 994. Now I go 1805, you have 96 on board, you can do this in 2 hours and 9 minutes. Fortaleza, 96 on board, 2 hours and 09 minutes. And Fortaleza, taxi approved on your right. Call me again on holding points 1810. Just for just endurance time 0259, 2 hours and 9 minutes. Go 1805, start taxi. Right side. Okay, almost 3 hours, 2 hours and 59 minutes. Obrigado. De nada. Clear to line up and take off. The wind is 060 degrees with 5 knots. Gol 896, chame Recife, 2545. 2545, no 896, uma boa. 18805 airborne, it's 19 Echo, now departure control 119.35. Have a nice flight and a good night, Joe. Contact departure 11935. Have a good day. 3520, solo aos 25, livrando à direita, taxi via Alfa Juliette Gate 3. Alfa Juliette Gate 3, tá? 3520. Salvador, tá 322 em informação Delta, Natal 390 para cópia. São 3226, pronto para cópia? Afirmo. São 3226 para Natal, autorizado inicialmente nível 370, via Pesoluma 0. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Vitar, controle Salvador 1-19.35, aciona 0526, 3226. Autorizado Natal 370, Pesolo 1-0, decola da 1-0, curva à esquerda, Pucas e Par, controle 1935, transponder 0526, 3226. Então 3226 correto, e pronto para prospectivamento. TAM 3226 na escuta do solo? Na escuta, prossiga. Somente retificando o transponder, 5526, corrigindo. 5526, sim.